120 Oeste, Hotel Glacier Grado. Com 9993, desça e mantenha o nível de voo 050 via chegada Ponce 1014. Horas, Galeão. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, prossiga. Decolando na 7, curva direita, farol de Tapuã, solicita a prova direta, Manati 242. Prova direta, Manati, segue em condições visuais, reporte a 20 milhas, Hotel Juliette Serra. Reportar a 20 milhas, Hotel Juliette Serra. Aguarde um instante, a gente tira a coordenada aqui, a margem para a copa é o 008. Estabilizado no ILS, gol 2199. 2199, completa sinal, 2195. 2195, obrigado, até logo. 5, decolou 37, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 308, gol 095, bom dia. Bom dia. Controle Salvador é o gol 095, passa 1510, bom dia. 0095, contato radar na decolagem, ascensão, nível de voo 3620, via saída árvore, vigilância. Ao 360, via saída árvore, gol 095. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após direto, conforme essa rota, 070 nível. 1208 controle, acione no transponder 5036. O 2199 na escuta da Torre Salvador. Positivo, né? Ficou estabilizado na LS, o 2199. O 2199, ajuste 1014, pouso autorizado, pista 10, vento 040 graus, 079. Autorizado pouso na 10, voo 2199. autorizar o táxi, me chama na Taxi Hotel, no Lipo 08. Azul 9170, Lagoa de Cobre. Sinal, pista 10. Atenção à aeronave helicóptero próximo pela paralela, à sua direita, 3 milhas, 500 pés, não interferirá em sua aproximação. Com coleta final, chame a torre de controle no meio do decimal 95. 9933. Isso é 95, obrigado, tenha um bom dia. Decolada pistão 20, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208 controle, 5040 mais mandado. 3, ajustilo 014. Continua a persuasão, aguarde a autorização em pouso. Escuta. Primeira aerovia, antes do 10, chame para pushback acionamento no portão 01. Estado pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 089. Aqui está estabilizado, abaixado para mais um pouso, gol 9933. Sim. O 9933, solo 150, livre pista direita, chama em controle Salvador, solo 121, décima 1. Direita Delta 219. Salvador, boa tarde, bom 9933, João. 9933, segue de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 9933. Coordenação que pediu solo, chame pelo táxi. Então, 3179. Salvador, mantinha voo 3196. Teria por gentileza sendo previsto a porta seguro? 2196 para Porto. Saída será da El Leda após Porto Seguro. Da El Leda, Porto Seguro, obrigado. Serviço radar terminado a 67 milhas nordeste de Salvador. Completa a função ao nível de voo 170 e chama o centro Recife. Corrijo, chame Aracaju em 120 decimal 3. Este é a função 170, Aracaju 120 decimal 3, bom dia 1796 e parabéns para você. Excelência 08, autorizado o cruzamento da pista, na Delta, mantém a posição, chame Sal Salvador no 21 décima 1. Via Daxui Alfa, Juliette, faixa principal, Índia, Monte Caridão 10, Torre 1295, Querengal 0-1-4. 7 Romeu, controle. Mais 7 Romeu, já escuta. Vai prosseguir até qual ponto? Vai manter o setor já em sobrevoo, mais 7 Romeu. Vai permanecer no teste. Confirmo, mesmo ponto, mais 7 Romeu. Salvador Recife, Recife 0 autorizado via Antos 17. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. 1208 controle, acione no transformador 5046. 0, vento 080 graus, 089. Você poderia confirmar novamente a saída? Opa, Caju. Informativo, Fuga Transição Caju, chame para pushback acionamento na Transição 3. O CNM é 312. Citan 3179, está com 182 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 43. Segue de Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, CNH 10, no 4, no 1. 10, 14, em frente, Alpha, no ponto de espera da 10, 78, 95, chama ela da 3179. Mike de Nete, o meu. 59, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, decimal 8. Controle Salvador, no Cordial, bom dia. É o Olimpo 08, no perfil da Dael. Olimpo 08, contato radar, suba para o nível de voo 070. Após 2000, está autorizado direto conforme solicitado. Vai acender até 070 e após 2000, voa conforme solicitado Olimpo 08. O Xanem é 3-9, completa sinal e chame torre frequência 18, decimal 95. Xenia 6311, autorizado pouso, pista 10. Pista 080 graus, 099. Ajuste 10, 14, informa o tráfego à sua direita, mesmo que ele é pro pouso a 500 pés. Ok. direto a 3179, aproximando da cabeceira 10, pronto. Chã 3179, mantém o ponto de espera. Será o ponto de espera para 3179. Bom dia, Gol 2196, informação Golf, aguarda autorização, Porto Seguro. Gol 2196, aguarde cópia, prepare a da Elson, vai por dentro. Está aguardando, 2196. Chã 3179, autorizado, ANL, mantém pistão no zero. A Lima tem pistão no zero, tá 3179. Pela 6311, sala 02, livre pista direita, chame Paulo Salvador, 121, décima 1. Pode ir pra direita, Chão 3179, autorizado a decolar, pista 10. Vento 060 graus, 109. Autorizado, ANR decolar, número 2, copia, aguarde, preparando a arbor. Decolar 05, chame controle Salvador, 120, décima 8. frente da Juliette, prevista 03. Para o táxi, 6312, com o 161 a bordo, temos de autonomia 330, alternando São Gonçalo. Direita ainda, ponto de espera 295-614, uma boa viagem, 6312. Obrigado, bom, feliz dia do controlador aí, 6312-95-6312. Obrigado. Roger, 6311, Juliette para 03. Salvador, já teria autorização no voo 296? Agora, próximo. Afirmativo. Autorizado por seguro 360, via Pesolu 44. Decola da 1-0, curva à direita, no perfil da DAEL, Leda, após Leda, direto por seguro. 5050, transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado por seguro nível 360, via Pesolu 44. Decola da 1-0, curva à direita, DAEL, Leda, após seguro. Zona 5050, controle 208, voo 2196, posição 62. Correto cotejamento, chame para o outro 62. Autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pesolu 17. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Arbor Elefa. 5043 do transponder, o controle Salvador em 120, decimal 80. Confirme, irá manter o nível de voo 070? Vai se afastar por até 120 milhas e variar a altimetria, correção de altitude entre 1000 pés e o nível 070. Com 960, aqui a identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 014. 050, 14, chegada à área, 960. Prossiga. Bem, 6312. Telemetria 362, contato radar, suba para o nível de voo 350 via saída Pucã. 350, saída Pucã, 6312. Olímpio 08, para o serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 133.25, ao término 33.95. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 133.25, alterno no 33.95. Autorizado, chamar a volta. Chame Centro Recife, frequência no 33.25, alterna no 33.95. Serra, desça para 500 pés, altímetro no 04, reporte visual com tráfego do Mike Juliette Romeu, próximo ao farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Índia, ponto de espera 2295, ajuste na 094, Goiás, na 0174. Direita Índia, no ponto de espera 295, na 094, ajuste na 0174, por favor. Azul 9170, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 129. Livre, alinhar e decolar, pista 10, Azul 9170. Gol 216, autonomia 3 horas e 11 minutos, POB 110, alterno com fim. Pode meia, bate um índio, ponte espera 295 e 14, boa viagem. Bate um índio, 295, obrigado, Márcio. Juliette Romeu, reporte quanto visual com Papa Romeu até Juliette Serra. É um Alfa Serra 65, mantendo 500, faz compra do farol de Itapuã. Então mesmo informará quando visual, Mike, já te comeu. 3612, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 1-2-5-2-5-4-5, 6-3-2 vai chamar, obrigado. Cadê? 1-2-0, decimal 8. 5-0-8, obrigado, bom dia. Bom dia. 2000 pés, altímetro no 0-4, autorizado a final do procedimento e aliança de rape pelo 0, chame estabilizado. Desce via para 2000 pés, em 14, ponto estabilizado, 1-9-0. Controle, bom dia, é o azul 9170, Nadael passando 1000 pés. Controle, Juliette Serra, sem compromisso com o mesmo, Mike, Juliette Romeu. Gente. Controle, é uma grossa contato com a Juliette, qual é o seu caso aqui? Controle, Juliette Serra. Chame, mantenha o farol de Tapuã, chame a torre, frequência 98, decimal 95. Controle, bom dia, azul 9170. Azul 9170, com contato radar, se botar o nível de voo 300, na... Foi direto da El, o 9170 da Azul. 300, direto da El, Fiat. Socorro para a 17. Hotel Juliette Serra, ciente do tráfego à sua esquerda, o helicóptero motor aqui aos pés. Se a Juliette Serra está presente, autorizado, cruzamento da final da 1-0, reposte na perna base pela direita da 1-7. Pronto, na 1-0, vou levar 9-6. Voo 2-1-9-6. Mais um minuto para decolagem. Escuta. E meia, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Autorizado decolagem, voo 2-1, mais ou menos. Primeira curva à direita, segue o corredor axé, é o 0-1 no meio, transponde, é 2-0-8, cara. Está no 4-4 contra a base? Está no 4-4, né? Gente, vale acionamento de táxi decolagem, chame a torre 18-9-5. Ajustado 1014. Gol 984, acione identificação, chegada maré autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1-0-4. 0-0-8. 0-0-8, obrigado, bom dia. Romeu, November, Oscar Whisky, que ele vai tomar, reposta pronto para o táxi. Gol 2196, contato radar, se botar o nível de voo 360, via saída da El. A possibilidade de explorar direto da El, 2196. Mantenha a saída ou perfil de saída 2196 devido à aeronave decolada anteriormente no mesmo perfil. Sim, vai interceptar 198, gol 2196. chame o táxi. Estabilizou ILS Gol 1160. Gol 1160, completa final, chama torre frequente 98, decimal 95. 295, Gol 1160. Lazember, Oscar Whisky, táxi autorizado, reporte na Romeu. Ajuste 1-0-4, pouso autorizado, pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-2-9. Autorizado, pouso, pista 1-0, voo 1-1-6-0. 1-7-0, voe direto por base, chame centro Recife, frequência na 33-25, alterno na 33-95. Azul 9170, copiou o controle? Negativo, Lagrinha Supera. Foi direto pro base, 9170, chame centro Recife, frequência na 33-25, alterna na 33-95. Voa pro base e chama 13325, alterna 13395, Azul 9170. Autorizado via pátio 1 no Índio, no ponto de espera torre 1 no 8995, ajuste no 0, voa 4, tenha uma boa viagem, o TAN 3304. Autorizado 4, autorizado via pátio 1 no Índio, comandante 8995, uma volta 1. 3395. 3325, alterno 95, voa 2196. Tá passando Vitor no seu foco. Bom dia, Parilhão, da Guarda Cópia. Prepare Confirmando, segue visual para ele, Alfa. Qual o nível inicial? Sente, aguarde só um minuto para a cota. Paulo Salvador, bom dia, voo 1160. 160, bom dia, Alfa, reporte 32 Leste. Alfa, reporte 32 Leste, 1160. Romeu, na venda era com isso, e autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Autorização para agora. Na 3663, aguarde cópia, número 2, prepara da Elmo, para Guarulhos no 340. Da Elmo. 100 graus, 122. Bom dia, 3304, posso esperar 1-0-4. 3304, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 090 graus, 1-1-9. Imagem no zero, 3304. Tiro até o Fox Transporte. Autorizado, Salvador Ilhéus, nível 085 visual, recorda 1-7, curva direita, corredor axé. Inicialmente restrito ao no meu pé até o farol da barra ou a liberação do controle. Aciona no transponder 0135 e o controle 20.80. Metrô no 0-4, autorizado a final do procedimento ILS que se repita no 0, chama estabilizado. 1025, autorizado a final no 0, chama estabilizado. 9-9-4. Salvador, bom dia, 138-59, informação Golfo. 4859, gestão de identificação, chegada bom foi autorizada, desça para 4000 pés, altímetro no 0-4. 4000, 1-0-4-9-8-3-2-5-9. Alguma possibilidade de batuna? Negativo número 3 na aproximação, 3859. 3859, estamos atendo, pro de bom. São Paulo, bom dia, American 69, passing 115 for flight number 116. American 69, Scott Identification, clear the AMAN arrival, descent to flight level 050, altimeter 1014. Scott Identification, AMAN arrival, descent to flight level 1014. Confere, prepare a Adael para Guarulhos no 360, Oceaner 3663. Guarulhos autorizado 360, eu peso Luma 0, decola da 1-0, curva direita no perfil da Adael, Leda, ótima. Aciona o transponder 5070 e o controle em 120, decimal 80. Próximo a Tupiaçu, mantendo 510. Mentira, o tráfego motoral no 1100 e reportará no farol da Barra 1906. Xanamia 250, sua identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro na 0-4, reduza para 2509. Negativo número 4, mantenha a chegada. Bom, Controle Salvador, bom dia, Tan 3304, passam 2000 pés na água, usando seu elefante. Tan 3304, contato radar, se para o nível de voo 360, via Pedardo. 360, via água, Tan 3304. Levanta nas quiste, reporte visual com a Juliette Romeu. Negativo visual com Juliette Romeu, na Vera Suíça. João Robson 44, mantendo 510, posição de 12 horas, correção 1 hora. Agora 1:30. Gente, da informação de tráfego na número 2. Mike Juliette Romeu, mantenha 510. Tá mantendo 510, visual com tráfego, Mike Juliette Romeu. Salvador, João 648, cumpriu a informação Wolf, cidade de Lai, Nato, Bruna. João 921, na sua identificação, chegada bom, se autorizada, desça até o nível de voo 060, altímetro no 04, reduza para 2509. 060, 14-2509, voo 1621. João 948, na sua identificação, chegada amarela autorizada, desça até o nível de voo 060, altímetro no 04, reduza para 2509.